Ecotango Índia, na escuta? Afirma. Condições de manter velocidade a fim de evitar esperas, não escutou? Afirma. Incremente velocidade e aposte na curta final, agilizando, por gentileza. Afirma. Tango Índia, estou em contato visual, sem livre pouso, pista 17, o vento uma centena, 8 nós. Livre pouso, acende. Muito boa noite, continue a aproximação aguardando a autorização de pouso. Informe o tráfego à sua direita no farol de Sapuã, onde Charlie 150 em espera a 1000 pés. Não interfere com a sua aproximação. O vento é de uma centena com 8 nós. O altímetro marca 1011 e o senhor tem livre pouso, pista 110. Sim, livre pouso, igual não, César. Autorizado, chama táxi, azul 2712. Autorizado, chama táxi, pátio? Gente, está autorizado, backtrack, prossegue via pista, agilizando, é parte livrando. Fora pé do vento da 197, circuito não padrão. Da presente, passa a retaguarda do tráfego na 10, aguardando para girar a base, o Sierra Golfão. Circuito não padrão, a retaguarda do tráfego na final da 10, aguardando para girar a base, o Sierra Golfão. Posição 705 no solo, ao 58. Livre direita, 121, 19. Vessels. Quando é pátio 4? Gente, até a próxima. Salve, Salvador, boa noite, vou com a cidade de Jardim. 705, alto reportante da Juliette. Alto reportante da Juliette. Salve, Salvador, boa noite. Prossiga. Queria confirmar para a saída para Confins? Árvore Elefante. Renato. Reportada curta final 197, Oscar. O azul 2781, com 53 a bordo. 3 horas e 30 na autonomia, alternativa Salvador. Aguarde instruções de táxi do 2781. Aguardando, 2781. Serra Bolsão. Serra Bolsão, acho que é autorizado tocar remetendo 7, dentro uma centena, 8, 9. Se toca remetida, 9, 7, ó, certo? Da 3197, tem 178, 3 horas e 50 Campinas. Livre táxi até o ponto de espera da 10, direita via Índia, no ponto de espera Torre 1, 1 decimal 95, ajuste na 011. Direita Índia, no ponto de espera 295, Pedioso, tem uma boa noite. Azul 2781, segue a atualização como número 2 até o ponto de espera da 10, via parte 3, parte 1, Índia, no ponto de espera Torre 1, 1 decimal 95, ajuste na 09. Autorizado o táxi então, parte 3, ao Índia, no ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre 1295, ajuste na 01. Azul 2781. Final. Gente. Oi, Salvador, boa noite, é o Papa Tango, Papa Victor Hotel, CS. Papa Victor Hotel, atenção de pouso, pistão no zero? Não, 17. Pode para a modificação. Está presente, modifica, está completamente visual. Plano modificado agora ao 5-4. Prossegue final da 1-7, reporte na curta final. Informo, Serra Golf Oscar, no Charlie 150, vai seguir como número 2 da retaguarda do senhor. Tá ok. Então vai reportar. Serra Golf Oscar, ingressa na perna do vento da 1-7 como número 2 para pouso na 1-7. Perna do vento da 1-7 como número 2, circuito não padrão, Oscar. Diga. do solo em 121, decimal 1. No Mike Fox, Juliette. Quatro, zero, Recife, aí. Juliette, eu vou, não, 705. Juliette, portão 2. Juliette, portão 2, não, 705. Como é que Fox Juliette confirma o horário do plano? Papai Vitor Hotel. Tem livre pouso pista no 7, vento de 110 graus com 9 nós. Ok, livre pouso no 7, fica assim. Salvador, boa noite, azul 2781. 2781, boa noite, prossiga. Aguardando aqui a para de falar, próximo ao ponto, espera de 110. Tente. Noite 3197, Alinda Cola no 0, vento 110 graus com 89. Alinda Cola, vento 3197. Serra Golf Off, autorizado, sinal da 97, reporte curta final. Reporte da curta final, 97, Oscar. Papá Vitor Hotel no solo agora aos 57, libera na Lima, prossegue Lima, Mike Quebec, me chama na Quebec novamente para prosseguir. Confirme o pátio? Entre. Reporta na Quebec pro cruzamento. Cena da 3, eu não nasci. 110 com 8. Quase o 2. 781, após a rolagem do TAN, mantenha no zero. Após a rolagem do TAN, mantenha no zero, 2781. Serra Golf Oscar, livre pouso 17, vento 110 graus com 8 nós. Livre pouso 17, para Serra Golf Oscar. Decolou 59, controle 120, decimal 8. 208, bom dia, boa noite. 781, livre decolagem da 10, vento uma centena, 79. Tem a Volkswagen no solo ao 00, autorizado backtrack, pad 4, estacionar a frequência livre, reporte livre ao 97. Atenta ao Charlie 150, posto autorizado o cruzamento da 1735, Papá Vitor Adel. Infelizmente ela não tem um estimado, eu creio que é de 5 a 10 minutos. Boa noite. O azul 2781 decolou 120 do sinal 8 controle. Bom voo. Chamaram o controle, 128 grato, azul 2781. Gente, até a próxima. Fox na escuta. Patango, Whisky, Golf e Fox na escuta da torre. Boa noite, Patatango, Whisky Fox. Boa noite, Whisky Fox, prossiga. Estabilizado, baixado, travado. Tem livre pouso, pista no zero, vento 110 graus com 79. Poderia confirmar para nós qual é o estacionamento? Será o pátio 4 em coordenação com a infra-aero. Autoriza pousar na 17? Afirmativo, plano modificado agora ao 04 em condições visuais, prossegue final do ano 7. Afirmativo, está abandonando por rua da esquerda para final do ano 7, tá? Ok. Meta critério, só um minuto para a costa. 7 Fox Juliette, ainda não possui o seu plano, vou coordenar mais uma vez com a sala IE. Transmitiu, mas ainda não chegou aqui pra mim, claro, tô no aguardo. Ah, agora sim, só um minuto cópia agora, o Mike Fox Juliette acabou de chegar. Fox está em contato visual, tem livre pouso no 7, vento de 120 graus com 99. Livre pouso no 7, isso foi Fox. Juliette, qual que é? Dado Recife, nível 350, decola da 17, curva à esquerda, perfil Puca, Jamucaju e Amber, 17. Transponder 5014, controle 120, décima 8. Manda a saída Puca Jamucaju. Despejamento correto, chama a torre 1895 para o táxi, ajuste no 09. Já do Maceió. Nível 070, decola da 17, curva à esquerda, saída Conde, via Golf 677 conforme rota. Transponder 0276, controle 120, décima 8. Golf Fox no solo 08, autorizado backtrack, prossegue para o pátio 4, reporte livrando na interseção Oscar. Decolagem, 1895, Oscar Tango Q. Funcionado, assim que o Golf Fox e o Learjet 35 ingressar, só prossegue para o táxi, me chama na interseção para ingressar no set, ok? Confirma o gol no 099, está sentindo a informação ativa em Vigo Sierra, autorização Belo Horizonte. Afasta 74, gol no 099. Autorizando até a Papá, reporte para ingressão no 7. Gona 705, número 2 para a de formação Sierra. Autorizado alinhar e manter o nosso set, Oscar Tango Kilo. 099. Pronto, cópia. Para seguir. Dado com fim, via Bezolo 21, nível 360. Decola da 10, curva à direita, árvore elefa, transponder 5001, controle 120, decimal 8. Delegado 360 para Belo Horizonte, via Bezolo 21. Decola da carteira 10. Esse da árvore, transição elefa, 5001, transponder 120, decimal 8. Gol 1099, posição 06. Cotejamento correto, gol no 099, chama pronto. Gol 705, copia. Autorizado Galeão, nível 360. Decola da 10, curva à direita. Dael Leilirume. Deceptor Pernambuco 857 até Mouso. Transponder 5004, controle 120, decimal 8. 360, Galeão 10, decola, curva à direita. Dael Leilirume, Deceptor Pernambuco 857. Mouso, acione 5004, controle 1208, gol 1705. Cotejamento correto, chama pronto, portão 2. Continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. Aguardando autorização, boa noite, Neber. Mantenha a posição e aguarde, acho que eu tenho o tiro. Mike Fox Villiers, está autorizado até a Oscar, reporte para ingresso ao 97. O 1866, sem livre pouso, pistão no 0, vento uma centena, 89. Cante livre pouso, gol 1866. Até a próxima. Mantenha a posição e aguarde. Pushback e acionamento, gol na 099, posição 06. Corre, eu vou dar o gol no 866, tá na curta final, acho que tá com a aeronave transponder ativada na pista. Gente, ela encontra-se na 17, não interfere, tá parada. Sem livre pouso, pista no 0, vento uma centena, 89. Gente, livre pouso, 866. Oscar Tango Kilo, você está condicionado após decolagem, mantém pro até 2000, ok? Quando para decolar. Bravo Kilo tem livre decolagem da 17 Ventuma Centena 89. Solo 68, levado pela direita 1-9, 1-9. Solo Salvador, boa noite, boa noite, 1-9. Boa noite, 66, Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, 1-9, 1-9. Ona 208, muito obrigado. Livre táxi até o ponto de espera da 1-0, Pátio Uni, Índia, no ponto de espera do Rio, 1-9, 1-9, 1-0, 9-9. Foxtrot Juliette, ingressa via pista, prossegue até a Quebec para prosseguir para a pista na zero. Fala da 1-7. Oi, Salvador, boa noite, boa noite, 1-1-6-8. 1-1-6-8, muito boa noite, sem livre pouso, pista 1-0, vento uma centena, 9-9. Depois, pista 1-0, vou no 1-6-8. Manter a posição, vai aguardar a tua aeronave para transporte de enfermo prosseguindo para pouso e uma aeronave para pouso na 10. Só poderia taxiar o senhor, né? E decolar não ia ficar inviável para mim, entendeu? Então o senhor mantém a posição e aguarda, por gentileza. Salvador, voo 099, ponto 099. A 099 mantenha o ponto de espera e aguarde. Obrigado, voo 099. Salvador, boa noite, Eco Zulu November. Eco Zulu November, prossegue, sinal da 17, reporte terceira milha. Sinal da 17, reportará terceira milha, Eco Zulu November. 1099, ali mantém 1-0. Ali mantém 1-0, boa, 1099. Bom, 1-1-68, no solo, 2-1, livre à direita, 1-2-1-1. Direito, 1-2-1-1, 1-1-68. Muito bom, boa noite, 1-1-1-68. Sou 1-1-1-68, Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette. Novena, check 3, livre pouso no 7, vento uma centena, 99. Trem de pouso baixado, travado. Tem livre pouso 97, Eco Zulu 90. Dono 099, tem livre decolagem da 10, vento uma centena 99. Decolagem dono 0, Bono 099. November no solo aos 4-4, prossegue parte 5, retornar à frequência livre. Fox Juliette ali, mantenha no 7, aguardando para decolagem. 1099, decolou aos 2-4, controle 1-2-0, decimal 8. 2-0-8, gol 1-0-9-9. Antes da Juliette, voo no 1-6-8. Juliette, portão 7. Juliette, portão 7, grato. Mais Fox Juliette, só aguardando liberação do controle para decolagem. Fox Juliette, livre decolagem da 1-7, vento uma centena 10-9. 1907 para o táxi, da vez de 1977, no turno 24 horas, alterna a Força Aérea Florianópolis. Livre técnica até o ponto de espera da 1-0, direita via Inter, no ponto de espera torre, 1-8, décimo 1-5, ajuste 1-0, 1-1. Autorizou ataque com ponto de espera da 1-0, 1-8-9, chama a torre, 1-7-0. Boa noite, ali mantém o 1-0. Ali mantém o 1-0, 1-7-0. Decolagem da 10, 200 uma centena com 7-9. Livre decolagem da 10, 1-5, 1-7-0. O 705 decolou aos 3-1, acione 5-4-0-4 no transponder e chama o controle em 1-2-0, decimal 8. Zero, 6-7. Dois, zero, oito, boa noite. Boa. Foto Charles Charlie, boa noite, informação em curso de Sierra. Confirma a parte que se encontra em pista aqui da cola. Foto Charles Charlie, autorizado Recife via APA Zulu no 7, nível 370 autorizado. Decolagem lá no 7, curva esquerda, saída Puca, Jamo, Caju. 1208, controle, aciona 5551. Confirma pessoas a bordo. A bordo, para acionamento, saque de decolagem, torre 295, mil horas de ajuste. Sai, sai, prossiga. Acionamento a critério, chame quando pronto para o táxi. pessoal da base, só por gentileza? Gente, eu sou o da intercessão, papai, reporte para ingressão no set. Ali mantenha no 7, você pode quando pronto para decolagem. Você mandou o balanço 3858. Tá 3858, livre pouso no 0, vento uma centena, 10 nós. Prezado pouso no 0, tá 3858. Confirma o ajuste? 1011. 1011. Charlie, pronto? Charlie, tem início de decolagem da 1-7, vento uma centena, 10 nós. Charlie, no solo, quais são? Tá 3858 no solo aos 4-2, livre à direita, 1-2-1-1. 2-1-1 na direita, 3850. Solução 3850, livrou. Tá 3858, Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, portão 2, tá 3858. Decolou os 4-3, controle no 20.8. 208.